vai beijando, eu vou bebendo. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Começar com uma pergunta boba: será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa, tá sobrando apego, faltando entendimento. Me desculpa se eu não entendi, tá demorando pra ficha cair. Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito, foi chegando perto, chegou perto demais. 3 ou 4 dias tava tudo tão perfeito, e os meus problemas eu já nem me lembrava mais. Só queria você, só pensava em você, mas ainda tem coisas pra me arrepender. E eu vou dizer: me arrependi de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado a última vez, não ter te olhado outra vez, ficar acordado até depois das 6 só pra ver o sol nascer, sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer: me arrependi de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado uma última vez, não ter te olhado outra vez, ficar acordado até depois das 6 só pra ver o sol nascer, sonhar os sonhos mais loucos com você. Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito, foi chegando perto, chegou perto demais. Em 3 ou 4 dias tava tudo tão perfeito, os meus problemas eu já nem me lembrava mais. Só queria você, só pensava em você, mas ainda tem coisas pra me arrepender. Eu vou dizer: me arrependi de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado a última vez, não ter te olhado outra vez, ficar acordado até depois das 6 só pra ver o sol nascer, sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer: me arrependi de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado uma última vez, não ter te olhado outra vez, ficar acordado até depois das 6 só pra ver o sol nascer, sonhar os sonhos mais loucos com você. E eu vou dizer: quem sabe ainda é tempo, pode ser a qualquer hora, me chama em pensamento, cê sabe eu vou agora. Quem sabe ainda é tempo, pode ser a qualquer hora, me chama em pensamento, cê sabe eu vou agora. Jorge Matheus, no Central do Sertanejo, pergunta boba. É sexta-feira, é finalzão de semana e é bom demais saber que você tá aí ligadinho, ligadinha no melhor programa de música sertaneja do seu rádio. É o Central do Sertanejo. Olha que com certeza bomba demais aqui na sua rádio preferida. Daqui a pouquinho tem recordação aí com Daniel e a extinta dupla Rick e Renner, e também as 6 mais tocadas da semana. Entre as 6 mais tocadas tem Henrique Diego, Henrique Juliano, Matheus e Cauã, Bruninho e Davi e muito mais. É só você ficar ligadinho, ficar aí sintonizadinho, que com certeza vai rolar aí no segundo bloco recordação e as 6 mais da semana. E o Central do Sertanejo não pode parar, né? Tá só começando, é sexta-feira, bom fim de semana, aumenta esse volume aí, tá chegando sucesso. No Central do Sertanejo. Já tá mandando a gente embora. Olha no relógio, já é 5 horas. Tô

quiser de mim é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pegue e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. Central do Sertanejo. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. E tá falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar, é só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge, sem ter hora pra voltar. Você sabe muito bem aonde isso vai dar. Comigo, vem! Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. E tá falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me liga nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar, é só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge, sem ter hora pra voltar. Você sabe muito bem aonde isso vai dar. Que gostoso! Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. Ah! Hey! Comigo, né? Tá quente, eu te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. Tá quente, tá quente, hein, turma? Michel Teló, e nesse verãozão tá quente mesmo, né? Eu tô aqui no estúdio tocando as mais quentes do seu rádio, as mais quentes do sertanejão, e você aí do outro lado curtindo numa boa, né? O intervalo tá vindo aí, na volta tem recordação com Daniel e Rick Renner, a música... Só seu amor não vai embora. Só seu amor vai embora, aliás, né? Só seu amor vai embora. Tem também as 6 mais tocadas da semana? Galera, o intervalo tá chegando aí. Já já volto com mais Central do Sertanejo. Não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta no seu rádio, Central do Sertanejo, na sua sexta-feira, finalzão de semana, show de bola. E como toda sexta-feira, segundo bloco, é a hora de recordar. Vou trazer pra vocês agora o cantor Daniel com Rick e Renner. Só seu amor vai embora. Olha que maravilha, aumenta. É recordação no Central do Sertanejo. Todas as lembranças suas eu desfiz. Sofro quando lembro que já fui feliz. E você mais ainda. Suas fotos e presentes joguei fora. Ah, só seu amor, só seu amor não vai embora. Ali, então, vai, vai. Tentei me iludir, achando que podia esquecer você da noite pro dia. Eu não consegui, tá pior agora. Ah, só seu amor, só seu amor não vai embora. Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague. Meu coração teimoso te ama tanto e você sabe. Essa paixão é doida, parece que foi tatuada. Só eu que não me toco, que amar assim não dá com nada. Ah, ah, ah, ah, agora só seu amor não vai embora. Ah, ah, ah, ah, ah, agora só seu amor não vai embora. Tentei me iludir achando que podia esquecer você da noite pro dia. Eu não consegui dar pior agora. Ah, só seu amor, só seu amor não vai embora. Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague. Meu coração teimoso te ama tanto e você sabe. Essa paixão é doida, parece que foi tatuada. Só eu que não me toco, e amar assim não tá com nada. Vai! Só seu amor não vai embora. Ah, ah, ah, agora só seu amor não vai embora. Ah, ah, ah, agora só seu amor não vai embora. Ah, ah, ah, agora só seu amor não vai embora. Só seu amor não vai embora. Recordamos aqui no Central do Sertanejo nesta sexta-feira maravilhosa, dia 26 de fevereiro. Estamos aí, né, gente? Praticamente na última semana do mês de fevereiro, segunda-feira, dia 29. Na terça-feira já é dia 1º de março. É o ano de 2016 que tá indo embora, né? Vamos então com as 6 mais tocadas durante toda essa semana. Você que acompanhou a gente aí nessa semana maravilhosa, tá chegando aí na sexta posição, Henrique e Diego, Senha do Celular. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando

gente cai. Como é que a gente fica? Como? Como a gente fica? Central do Sertanejo. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sente realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. E quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, e quando sua sensibilidade identifica o perfume. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. É amor, é o encontro de metades. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver um dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem, você sempre quis. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, quando sua sensibilidade A Rosa e o Beija-Flor, a quarta mais tocada durante toda esta semana aqui no Central do Sertanejo, é Matheus e Cauã. Passou também Henrique e Juliano, olha que música bonita, ao vivo em Recife, como é que a gente fica? E na sexta posição, Henrique e Diego, Senha do Celular, essa toca demais aqui no Central do Sertanejo, toca demais em todo o Brasil, é grande sucesso. É o Central do Sertanejo apresentando para você as seis mais tocadas da semana. Vamos agora com Bruninho e Davi. Beija-flor, me beija. É sucesso, é a terceira mais tocada durante toda essa semana no Central do Sertanejo. Vou traduzir pra você qual é o significado de uma vida sem graça, sem você do meu lado. Acordar e não te ver, melhor não ter acordado. É como o sol não nascer, a terra não se mover, a rede não balançar, sentir o mel se amargar, semana sem ar, a chuva não vai molhar. As cores vão desbotar, as flores não vão nascer, mas vivo amando você. Beija, beija flor, me beija, love me princesa, me abraça com seu néctar e beija, beija flor, me beija, love me princesa. Se sonha com você, não quero acordar. uma vida sem graça sem você do meu lado. Acordar e não te ver, melhor não ter acordado. É como o sol não nascer, a terra não se mover, a rede não balançar. Sentir o mar se amargar, o ser humano sem ar, a chuva não vai molhar. As cores vão desbotar, as flores não vão nascer, mas vem voando você. Me abraça com seu néctar e beija, beija a flor, me beija, love me princesa. Se sonha com você, eu quero acordar. Beija, beija a flor, me beija, love me princesa. Me abraça com seu néctar e beija, beija a flor, me beija, love me princesa. Sonha com você, não quero acordar. Central do sertanejo. É, é, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, aviciada na pegada vem de roça. Aqui não, cunhada, que a pegada vem de roça. E você tá mal acompanhada. Esse caboclo só fala e não faz nada. Te troca por amigo, te deixa dormir empurrada. Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada. Longe de mim, não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada nem de roça. E você tá mal acompanhada. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. Te troca por amigo, te deixa dormir emburrada. Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada. Longe de mim, não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada vem de roça. Tá aí o som do Louvete, Made in Roça. É a segunda mais tocada aqui no Central do Sertanejo durante toda essa semana. Passou aí na terceira posição, Bruninho e Davi, Beija-Flor Me Beija. E o Beija-Flor tá fazendo sucesso, né, gente? Na quarta posição tivemos aí Matheus e Cauã, A Rosa e o Beija-Flor. Na quinta posição, Henrique e Juliano,